Salvador, bom dia, está na 2-4-0, está sempre da Alfa. Quando possível, copie João Pessoa, 330. Salvador 2-4-0, João Pessoa, nível 330 autorizado, via Upper 1-7, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1-9-3-5, controle, 5-0-3-6, transponder. Tá na 240, autorização de uma pessoa 330, Pesolu 17. Saída Puga Caju, primeira curva esquerda. Controle 1935, transporte 5036. Tá sem um pouco de back sonamento. Tá 240. Então, 3-1-7-0 desce via para 2.000 pés e ajuste no 0-1-7. Tram 3170, completa final, torre 1895. Boa noite, autorizado pouso, pista no zero, ventuna 00 graus com 0619, cheque o trem. Prisão, eu chego pro táxi. Tram 3170, salva 39, libera a direita, segue setorizado via alfa, reportante do bilhete. Mantenha a posição, Tano 3170. Táxi da 9240 em 47, 2h30, pé na Maceió. Virgem Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1, 1895, QNH 1-0, 1-7. Virgem Alfa, no ponto de espera 295, 1017, boa. Pesa no 70, via de LED, portão 02. Torre, boa. Outra, na 640, ponto espera, dando zero, pronto. Boa noite. Parte 3, solicitando check criadores por aproximadamente 10 minutos. Check de bomba. Deixa eu ver o paciente. Ele não está por aqui no momento. Em relação com o freio, chame no término, o Papadango Lima. Tá 9240, vai colar 247, agora o controle, 199-1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, bom dia, tá 9240. Só 9240, contato radar, suba para 330, você da PUCA. 0, pode voar direto Aracaju? Aracaju, era do centro, autorizado pro Adjamo. O Adjamo, 9240. Então, 9240, Recife 2545, alterno 2085. Vem pro da 9240? Recife 2545, alterno 2085. 2545, 2085, boa. Guarulhos. No 9963, Salvador Guarulhos, nível de voo autorizado 380, via Upsilon 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, Motifa. 119, decimal 35, controle 5037, transponha. Autorizado, Guarulhos 5380, aperto Luno 0, pista 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, controle 1935, código 5037, gol 9963. Neto, chamei para congestionamento. Chama. 9963.11 para o pushback de acionamento. Tudo já deixando pro taxi. O táxi chegou no 9963. Temos 1-0-3 a bordo, 4-0-5, Galeão. Change Alfa, no ponto de espera da 1-0 2-1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-7. Confere então, Alfa. Pista 10-2-95, ajuste 0-1-7. Salve Salvador, é o Papa Tango Lima encerrando o teste. Gente, bom dia. 9963, ponto, espera pressão zero. 9963, Olinda Cola, Janto 090 graus 059. Olinda Cola, pista no zero, gol 9963. Cláudio 963, decolada 07, chama o controle, 119, decimal 35, boa noite, bom voo. 935, obrigado, 993. Poligon 9963, boa noite, bom dia, passa 2000 para 380. Poligon 9963, contato radar, sua para 380, saída da EL. 380, saída da EL, 9963. 9963, Recife 251, não terno 3325. 251, 3325, confirma. Sim, boa noite.